Agora vamos caminhar um pouquinho mais em alguns fundamentos, irmão. E é doutrina. E doutrina é alicerce sólido para que você possa construir alguma coisa sem o medo de tudo que investiu na construção ser perdido. O que é teologia? O que a vida religiosa traz ao homem podemos chamar de teologia. A nossa convivência com Deus, ou a convivência com o que alguém imagina ser Deus, gera algo que se chama teologia, que é o estudo de Deus, ou o conceito que nós temos de Deus. Nossas experiências e nosso relacionamento com Deus gera um pensamento organizado acerca dele. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista está declarando o que a relação dele com Deus gera na mente, nas palavras, no procedimento. Então a teologia não é o estudo que um teólogo fez e alguém engole. Teologia é o que cada um de nós vamos ter em função do nosso relacionamento com Deus, em função da nossa religião com Deus. E qual é a sua teologia? Não, a minha teologia é a Bíblia. Não. A Bíblia é a revelação de Jesus. Teologia é o logos, o entendimento acerca do theos, do Deus. Então, a Bíblia é a revelação de Jesus, mas aqui dentro da minha mente tem que existir um pensamento meu, um raciocínio meu, uma conclusão minha, decisões minhas, fruto das minhas experiências e do meu relacionamento com Deus. Não é um grupo de pessoas que seguem um líder que falou isso e você faz sem nem pensar. Não é um grupo de pessoas que vem aqui no domingo à noite e ouvem um pastor e seguem uma religião e começam a fazer algumas coisas, a ter algumas atitudes, algumas palavras que muitos nem gostam de ouvir, ou que acham ridículo, ou que menosprezam. Não se trata disso, se trata de eu ter a minha experiência com Deus e começar a dizer como salmista: o meu Deus é o meu pastor, ele tem transformado a minha vida. Você pode falar o que quiser de religião, eu posso dizer: Deus entrou na minha vida e me transformou. Eu vivia com medo, hoje eu sou seguro no Senhor. Eu vivia angustiado, amargurado, eu vivia nervoso, eu vivia cheio de problemas. Hoje Deus entrou na minha vida e está transformando minha vida. Esta é a minha teologia, fruto da minha religião com Deus, que só é possível através de Jesus. Então, teologia envolve nossas experiências com Deus. Para muitos, envolve as experiências com o que ele pensa que é Deus. Então, o filósofo francês tem uma teologia. A teologia dele é: Deus é um fiasco. Não existe espaço para Deus na vida do homem. Esta é a teologia daquele filósofo francês. Por quê? Porque ele nunca teve nenhuma experiência, nenhum relacionamento com Deus. Está falando do que nunca viu. Tão tolo quanto ele, somos nós, quando abrimos a boca para falar de alguma coisa que nós não sabemos, não vimos, não experimentamos. Mas aqui falando, não gosto dele. Não sei por que não gosto. Eu vejo na televisão, mas não gosto dele, sabe? Não me passa um negócio. Eu não gosto. Você nunca viu o indivíduo pessoalmente sequer. Você nunca passou um dia com ele. Você nunca teve um relacionamento com ele. Mas Satanás gosta de fazer isso. Ele vem e coloca um... Eu não gosto do cavanhaque dele. Eu não gosto. E aí a gente vai criando algumas barreiras. E sem conhecer, nós vamos declarando algumas opiniões. A maioria das pessoas que falam que não gostam de um culto, que falam que não gostam de um crente, nunca experimentaram das coisas que nós cremos. Nunca. E têm medo de experimentar, porque terão que se humilhar. Terão que reconhecer, eu estava errado. E é da nossa natureza. Nós não gostamos de reconhecer que estamos errados. Mas quando nós começamos a ter uma experiência com Deus, ah, meu irmão, pode ser... O sujeito com o nariz mais empinado da face da terra, pode ser a madame mais cheia de coisa, ela vem, Deus, por favor, Deus, ela clama e busca, ele clama e busca por um relacionamento com Deus, por uma experiência com Deus, me ajuda, me salva, toca, me dirige, ilumina, ó Senhor, dá-me vossa graça, alguma reza ele faz, mas ele busca uma experiência com Deus, uma religião verdadeira. E esta religião verdadeira se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. A teologia, ela é a experiência que temos com Deus. E ela é também a revelação divina sobre ele mesmo e suas relações com o universo e com as suas criaturas. Primeira instância, primeira questão, primeira dimensão em que podemos compreender a teologia, nossas experiências com Deus. Eu estava triste, angustiado. Fui a um lugar, estive com alguém, alguém orou comigo, eu ouvi uma música e algo aconteceu. Minha vida, meu coração foi inundado de uma paz. Eu senti alguma coisa. Começou a ter uma experiência com Deus. Começou a ter religião verdadeira. Começou a ter uma teologia verdadeira. Quando começamos a ter uma experiência com Deus, começamos a ter a revelação de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando nós morávamos lá no bairro Sagrada Família, e eu ouvi pela primeira vez a palavra inquilino. Eu era criança. Minha mãe está aqui, deve lembrar quando foi isso. Eu era criança. Alguém na casa onde nós morávamos, lá na rua João Carlos, falou essa palavra inquilino, tratou alguma coisa de inquilino. Eu fiquei com essa palavra na cabeça. E eu falei assim, eu nunca ouvi essa palavra, inquilino. Que palavra esquisita, meu Deus. Inquilino. A partir daquele dia, eu ouvia inquilino toda hora. Eu falei, engraçado, depois daquele dia... Eu ouço continuamente a palavra inquilino. Até aquele dia eu não ouvi, eu acho que ela foi inventada naquele dia. A nossa mente se desperta para algo quando nós temos a primeira experiência com aquilo. Nós estamos num tempo onde o Mateus está encantado com o carro. Então a Dani falou outro dia no carro, nós nunca vimos tanto carro igual esses dias, porque toda hora o Mateus, um Renault. Pai, meu Deus, é a Z5. Olha lá. Sabe o nome de todos. E agora nós estamos observando quanto que existe de cada carro, porque parece que salta aos olhos. Mas quando começamos a ter uma experiência, nossa mente é chamada a atenção para aquilo. Nós começamos a dedicar mais atenção àquilo. E aquelas questões começam a ser reveladas a nós. Quando começamos a ter um relacionamento com Deus, ele começa a se revelar a nós. Você achou, filho, que eu não dava conta de cuidar disso na sua vida? pois agora eu vou revelar a você como eu quero cuidar desta área na sua vida. Você pensava, filho, que a vida é assim mesmo? Agora eu vou te mostrar o que que eu faço quando alguém começa a caminhar comigo. Eu transformo tudo isso daí. A experiência, por menor que seja, com a palavra inquilino, me fez começar a prestar mais atenção a essa palavra. A experiência, guardada as proporções do exemplo, a experiência com Deus, por menor que seja, começa a despertar nossa mente, nossa vontade, nosso pensar, nosso querer para as coisas de Deus, para Jesus. Então ele começa a se revelar a nós e ele começa a se demonstrar como Deus cheio de amor que nos criou, nos sustenta, governa todas as coisas, quer cuidar de cada detalhe. Nossas experiências não podem ser fruto só da nossa busca intelectual, mas do conhecimento da sua revelação.